Essa é a emoção de estar no maior voo do planeta. É o Super Pop. É o Super Pop. O Águia de Fogo. Sempre voando mais alto. Ele vai pro voo rasante hoje aqui no Calabazu. Vamos lá, família! É na manha, meu Águia. É na manha. Hoje é sexta-feira. Bora, Brasil! 5, 4, 3, 2, 1, vai começar! Vamos junto! E nesse voo rasante, meu águia, eu queria que você abrisse um pouquinho suas asas pra sua família, até porque a família Pop dá valor quando você abre as asas. Abrindo! E aí, a bicada não tem problema, pode ser violenta, vai! Dá-lhe bicada! E o Pop faz assim! Desse jeito mesmo! Chico! Bora, jamaicano, cadê você? Eu quero você em cima! 3, 2, 1, vai, moleque! O águia voou! Bora aí, doida! Pressão! E deixa na batida. Quem bota fé que o Pai Sandu vai ganhar domingo a parada, meu irmão! E quem bota fé que o Leão vai levar a parada domingo! Bagulho doido. Bora, Kid Cavanaugh! Armaninho Bela Vira, você e a Lolô, tá aí com a gente, pode crer. Um abraço, Guige. Alô, Baila Pop, alô, Beise. Bora pra cima, bora, bora, vai. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, bota a caixa, tá ardendo. E aí? O Rodrigo e a Roberta da equipe Xana também. Eles não foram no aniversário, mas estão aqui, meu irmão. O Felipe é baile de favela, que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela. E os meu amigo Júnior, o Júnior da G1. E aí, Cachoeira? Pra cima, garoto. Assim é baile de favela. Obrigado, meu parceiro Fábio Lima. Tá aqui presente com a gente, amigão de velhas jornadas, ao lado da primeira dama. Obrigado mesmo, Fabinho. Obrigado pelo presente também. Direto da Europa, meu irmão. Pode crer, tamo juntinho sempre, maninho. Bora, pra cima, pra cima. Bomba, vai. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pins. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo Bob e as mina bombo granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tá querendo mudar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é grata. Dedinho, girando, dedinho, girando, dedinho, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, as mãos pra cima vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo, e no final da festa eu te pego no meu carro, girando, girando, o pai saudita, meu parceiro William também tá aqui com a gente, girando, girando, aí novinha, ele ao lado da primeira dama, Tânia, ele gosta de girar, meu irmão. E a família Super SMU. Obrigado, meu parceiro Jajá também. A nossa super âncora. Tá aí com a gente, pode crer, maninho. Tamo juntinho. Bora, Curujito, aqui comigo, pode crer. Live. Vai. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón. Alô, Nilke. Coco Pop. Tamo junto, garoto. Alô, Japa. E os Eternamente também, sempre com a gente. Pode crer, viu? Alô, Danilo. Alô, Mau Mau. Maurício Pop. O Mateuzinho também, daí com a gente. Ele, o Dieguinho. Abraço com carinho, viu? E o japonês dos automotivos. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Bora, DJ Edson. Bora, Marinho. Bora, bora, bora, bora, bora. E agora, vai! Égua, bicho. Esse jamaicano é malucão mesmo, ele vai é pra cima. E assim que a gente gosta. Então, maninho, eu quero que você faça assim pra família Pop. Vai! E aí? Tá gostando, né? Vai! Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Eu queria o Mateuzinho pra dançar aqui comigo. Bora, Mateuzinho. Bora, bora, bora, gordinho. Bora, gordinho. Vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem, vem, vem, vem. Vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Ha ha ha. Bora, Michel. É você, gordinho, vai. Juninho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu sou... Michel é velha guarda. E a nossa baladinha no Jurunas, hoje super, é apresentada pelo meu parceiro Top e o Dieguinho Pitbull. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina, mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Pode crer, assim que eu gosto, participação sempre. General Rodrigo, Super Herão, Tigão da Curuzu, Kel, alô César! Ah, esse tom de voz eu reconheço. A Super GDP não tem pra ninguém, meu irmão. E desejo, tô aplaudindo a sua coragem. Super! Me liga, eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei aliviado. Bora, minha super âncora! Todo mundo presente com a gente, aquele abraço de Gelson! E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Deixa o pianinho, deixa o pianinho, deixa o pianinho. São vocês. Eu não preciso mais beber e nem fumar mal. Ei, o Águia é outro nível. Você sorriso, me dá onda. Você sentando no som, me dá onda. Que vontade de ver. Obrigado, minha família, aqui, Nenura. Você fazer o que? Rapaz, a galera tá aqui do meu lado direito. Obrigado mesmo, viu, meu irmão? Alô, minha equipe Furacão, Longinho. Cadê o Júnior, hein, maninho? E a sua primeira dama, alô, Pretinho! E agora, Marinho, vai! Deixa de amar essa menina. É só porque não me provou. E o Diego Spockabaldi também. Esse não poderia faltar, essa de jeito nenhum. Deixa de nada, é só relaxa. Quando acende e faz massa, eu tô sedento. Meu parceiro, o Andy dos Tripulantes. O homem das fronteiras, ele e o Diego. Maranhão, hein? Vai, vai! Quer mais parar? Tu pago pra ver. Tô de você. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Tu pago pra ver. E o nosso amigão Rodrigo Menezes também tá aqui presente com a gente. Bacana presença. Ele, o Duduzinho. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Duduzinho. Valeu, hein? Tô de você. Deixa na batida, e deixa na batida, e deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, na batida, agora vai. E faz o caqueado, e fumo baseado, e faz o caqueado, e fumo baseado, e faz o caqueado, e fumo baseado, e faz o caqueado. Bora, DJ Alisson! I wanna love you and treat you right. Bye. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? Sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Bora, DJ Alisson! Bora, DJ Eu sou mal. Aí, Manduca, aquele abraço pra você. O Romário, o Alan, o Anderson, o Playboy, o Cauê. Hoje é aniversário do meu parceiro Robigol. E só tá começando as comemorações, né, Robigol? O bagulho é tenso, bora, Marinho. Juju. Desse jeito você me deixa louca. Ô, Juju. Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Meu maninho, Pimpos também tá aqui com a gente na retaguarda. Só administrando qualquer coisa. Liga pro celular do homem que o Rubem Val tá demais hoje, viu, meu irmão? Vai! Já começou o gelo, bora, Jabuti! Nossa explosão, maninho, como é que tá? Meu amigo Marcelinho, o Lourinho do Pop, tá aqui com a gente. Bora, Lourinho! É só pra começar o final de semana, né, maninho? Tamo junto. Obrigado, meu grande amigo Pezão, também daqui presente, a primeira dama, dona Débora. Um abraço pra vocês com muito carinho. Amigo da Verente. Batistão! Olha, Batistão! Reconda Parivi, lá do Tribunil. Manga Larga, Madrinha França. Esse casal tem que tirar o chapéu, viu, meu irmão? Peraí que eu vou improvisar aqui que... Esquecimento tá demais hoje. Fala, madrinha! Live, live. Fala, manga! Live, live. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até eu recordar. Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. E aí, Duduzinho? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo Menezes? Cadê ele? Cadê ele? Eu posso me apaixonar. Bora, Rodrigão. É o homem que leva o povo. O Amaense pra cima, pra baixo, Jurunas, Terra Firme, Canudos. Pode crer. Meu amigo Fabinho! Aquele abraço, maninho! Enquanto te amava. Olha o corrigido. Professor Clebinho também tá no circuito. Banda batidando. Professor Clebinho pediu essa aqui, ó. Vai! Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. A vida o que quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Eu vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Ai, cara. Solta de solta de vai. Eu preciso te ter. Fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. E nem fumar. Deu onda. Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão. Me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. É, o pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. Bora, Matheusinho, cadê você, maninho? Ué, meu Zé! Is this love, is this love that I'm feeling? O que, Mr. Pop? A Jéssica Souza? Is this a filha Subirângula, o Nico e Crocopop, o Ed? Ai, ai, ai, ai, deixa na batida. Essa novinha é terrorista. Especialista, olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile. Acabou a bateria, Michel. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão. É firme ver a Vanessa Virgolino dançando esse som aí mesmo. Bora, Vanessa. Vai, danada. Quando ela joga seu bumbum no chão. E aí, Muralha? E aí, Lucas Volco? Bora, carequinha, deixa eu ver. Pra cima, vai. Essa novinha é terrorista, é especialista. Grande amiguinho Renan Miranda também tá aqui presente. E toda a galera da Toca do Leão. É terrorista. Pode crer, Renan, tamo juntos, parceiro. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o meu parceiro Ted. Tá aqui comigo, brother. Mexe com ela, não. Ele pediu essa aqui, Alisson. Vai, Ted! Vamos lá, família! Bora, pezão, bora, Débora, pra cima agora, vai, maninho! Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Que é espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbata, vai! Bumbum faz tumbata, assim. Esse bumbum faz tumbata, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbata, esse bumbum faz tumbata. Essa mina é braba, elas são tudo sem limites. Com que hoje tá por crime. A moreninha senta naquele pique, a loirinha senta naquele pique, a pretinha senta naquele pique. Tudo se manda serinho e a danada não resiste. Grita a mulher que hoje estão pro crime. E o seu movimento é ô novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha, tua boquinha me marcou com batom. Oh, oh, oh, oh. E a lapada? Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. O DJ quis isso aqui. É pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar. É pra tu obedecer. Para Bigola Pop. Você também com a gente, né, maninho? Diego Henrique também, toda a família Tapana. Jean Silva, o Pica-Pau, o Jameson, o Eletro também presente, Bruninho. Gatinho. Me marcou com batom. E a madrinha da cúpula também tá aí com a gente. Pode crer, meu irmão, tem que tirar o chapéu. A galera vem mesmo por debaixo de chuva, Elison! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu a ódio, é o Mandela. Ui, partiu a ódio, é o Mandela. Ui, alô, Gregory Magno, como é que é? Eu tô brigado com a ideia, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu a ódio, é o Mandela. Ui, partiu a ódio, é o Mandela. Ui, partiu a ódio, é o Mandela. Ui, partiu a ódio, é o Mandela. Não tem chuva que segure a família Pop em casa. Everybody's going to the party, have a real good. Ibaña! Ibaña! Ibaña! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Para botar fogo! Soy el fuego que... E toda a família Red Live também presente, aguardando o Pop na Metrópole para comemorar seus 18 anos de Pop. E a Marciane, a trilha dos meninos até sair. Qual é o papo? Ó! Oh! Eu comecei a namorar. E depois? Só pra tentar me consertar. E o quê? Eu fiz de tudo pra mudar. Eu tentei, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu no cineminha e meus amigos na balada. Meu parceiro, o Batistão. Tá muito apaixonado, né, meu irmão? Pois é, meu amigo. Não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Quem tá solteiro? E o papo é esse, ó. E meus amigos voltei. Eu tava ficando doido. Ora, bebê, que eu tô solteiro de novo. E meus amigos voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber, bora beber, bora beber. Vamos ver. hit. E essa primeira dama Valerinha. A Jeane Melo também tá aí com a gente. E a Thaís, one, two, um e dois. Falei pra geral que a gente terminou, mas seu sentimento era limpo, você fez e sujou. Mas você ainda sobreviveu. Um abraço, meu parceiro Léo da UPA. Tá aqui com a gente, Maramanga. Bora pra cima, hein? Nada é pra dizer você pra aí. Vem aqui com a gente, a nossa Super VDJ Live. E agora? E hoje? Baby, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que baby foi pouco. Eu também. Então não venha me amar. Bora, Neco! Deixar de besteira. É igual a Adriana Mix, meu irmão. Pode crer, receber o convite, tá aqui comigo. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Bora, minha solução, bora pra cima. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar. Se não deu certo, discutir, olha a mão. Fala que com a minha mão. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala que... E o Neto da CL. E aí, Neto? Olha o Mortadela da GDI do seu ladinho, maninho. Sem paciência e não... O Dandan, Joel, galera da Estância Bom Jesus. Você, garota VIP, joga a mão em cima, Fortaleza, e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Meu parceiro Neto Braga também tá aí com a gente. Falou que vinha! E tá no circuito, alô Neto Braga! Esse é o original. Os outros são conversa viada. Curte, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira. Só pra você parar de falar. Esse é o Júnior da Cúpula, né, meu? Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Super VIP aí com tudo, maninho! O Rodrigo, o Roberta! Não vou discutir, fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não... Aí, DJ Alisson! Manda, bro! Solta som! Gostei do batidão, DJ Alisson! Bora relembrar os tempos do Calabazoo! Então, então, vai! DJ Alisson. Explosão, William, a Tânia. A galera tá despintando aqui no Pop de Boa. Na Escuta a Isa, a Gláucia, a Carolina, Pitty, a Elana, a Tainara, Tainara e Johanna. Bora, minha japonesa. A Juana Castro, a Lourinha, demais aqui no bolo. A Neto Braga, tu é danado pra andar com mulher, né, rapaz? A dela descia até o chão, o movimento sexy me chamava a atenção. Não aguentei, logo cheguei pro cantinho, eu chamei quatro palavras, sua boca eu beijei. Lábios carnudos, viu? Obrigado, a família Lima também tá com a gente. Meu amigo Neto, absoluta, pretinho, eu sou a primeira dama, ela, Daniel do Salão Com. Vídeo Cavaniaque, Heloísa Brasil. O Kid sempre ao lado da Elô. É muito bacana, viu, Kid? Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Manda a R2, a nova batida do Brasil. Bora que é marcante! A família Queira do Una. Todo mundo com a gente, pode crer. O Gugu. O Júnior da Sabor da Fruta também. Pode crer, Gugu. Me liga, amor, eu quero. Bora, Rodrigo, bora, Roberta, bora, manga. Se me ama, se bora, madrinha. Se me quer como mulher, volta pra mim. Bora, Pezão, bora, Débora. Cadê eles, hein, Nadinho? Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. E aí, Pezão, maninho, como é que é? Meu parceiro Miguel Picanço, chega junto aqui rapidinho no Águia de Fogo Super Pop. Se você estiver sem culpa a mim, diga para onde não vou. Alô, Miguel, Miguel Picanço, você... aqui no Águia, rapidinho. Se me ama, se não me quer mais, só fico nessa solidão, esperando a resposta. Bora machucar-se, maninho! A gente para, pilotão. Pra cima, maninho! Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras, DJ Júnior André. Cale sua boca e saia daqui. Aqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. E aí, Filipinho da família Machuca? Eu não gostei. E agora? Pop Live. Super Pop Live. Live. Live. Live. Live. Não vai trazer você gritar. Guaridelli, daqui com a gente. Um abraço pra você, Alanzinho. Tamo junto, parceiro! No ataque, somando dizer tudo que eu sinto por você. Aqui com a gente, grande amigo parceiro Miguel Picanço, tá fazendo um trabalho social aí falando das nossas aparelhagens e pra isso, pra gente na verdade, é muito gratificante, ele tá aqui registrando as imagens hoje da festa do pop do Kalamazoo, inclusive na matéria que ele tá fazendo, fala das nossas aparelhagens e principalmente do pop. Miguel, tamo junto, maninho. Quanto mais você falar, mais eu agradeço da família de aparelhagem. Valeu, Marinho! Tamo junto! Bora pra cima! Vai, vai, vai! Bora, tudo! É no passinho, é no passinho. Vai no passinho, no passinho. Sim, no pop, pop, pop, vai no... Olha aí, Fabinho. Pop, pop. Lembra dessa, Fabinho? Dancinha do pop, pop. Pode crer, mano. Essa dancinha do pop, pop, pop. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vem com a família. Manda mais outra. Aquela noite quando eu te encontrei, vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei. O seu jeito sedutor, o belate eu me encantei. Você me atiça, me fascina, me provoca, me alucina. Com seu jeito delirante, quero ter você, menino. DJ Júnior considerado comandante do Santa Fé. DJ Beto detonando, os sucessos pra você. É o som que bate forró, é o Ruby Light. É o Ruby Light. É o Ruby Light. Um abraço ao Bob, o fundador, a Paula. Também o Danilo, a Samantinha. Deus eternamente. É o Ruby Light. Alô, Jameson do Eletro. Banda 007. Quando eu te encontrei, vi você fazendo a pedra e logo me... Pode crer. Você... Grande amigo Renan Miranda também. Tá aí com a gente. Bora, Renanzinho! O seu jeito delirante, quero ter você, menino. É disso que ele dá valor, cheio de... Virou um barbatinho agora, meu irmão! Não tem como, não tem como, não tem como. Meu parceiro Iaguió, o Esquadrão Pop, tá aqui com a gente. Bora, Iaguió! É o Pop, é o Pop, é o Pop. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tô menina quando eu conheci. Talvez seja confuso. E aí, Juninho Dias? Ilusão de um corpo. Como é que é, brother? Bora pra cima. Não sei mais o que fazer. Não sei. Eu sei. Eu sei. Se não entende o que aconteceu, a menina não se desapareceu. Não consigo. Libera esse astral, Ellison! Você olha pra lua. Beijo o seu rosto. Efeitos de paz. Olha o neguinho. Então você... O Neguinho do Poco tá mandando um beijo, um abraço ao seu irmão Neguinho no olho dele. Domingo tem o Bloco Pitbull. Meu irmão, vai ter Neguinho pra todo lado. Pilotinho, bora, bora, pilotinho. É pancadão, é pancadão. E off, né? Pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. Agora vai no passinho com Disque Man e Josi. Agora vai no passinho com Disque Man e Josi. Agora vai no passinho. E o nosso amiguinho George também tá aqui presente. Alô, George! Um abraço do teu brother, Nandinho Bressan. Pancadão. Estribulante, Superângula, Crocopop, União Live aqui no Pop, que legal, hein? É pancadão, vai. Grande parceiro DJ Thiago Farias, vai. O cavalo do Marajó, tá aqui presente com a gente, um abraço pra você, Thiago. Tá fazendo uma visita cordial aqui pra família Pop. Obrigado, maninho, pela visita, pela presença. Ninguém é de ferro, na verdade, né, meu irmão? Tem uma hora que a gente tem que tirar pra brincar, se divertir, né? Pode crer! Obrigado, Thiago! Tamo juntinho! Com teus olhos, nos meus olhos, vi o som da tua voz, dizendo que se Cobra da Água, a marca oficial da família Pop.